29, autorizado pouso, 130 graus, 069. Autorizado pouso, 09979. Voo 19570, achando a identificação dessa via do Nebiano para o nível 050. Pesado, durante o passo do 9570. Pista direita, Galaxy via Alfa Kilo Parte 3, observe o sinalizador. Alfa Kilo Parte 3, observando o sinalizador geral na nossa chave. Vertigo 1170, chama identificação dessa via da Mediano para o nível 060. Sendo 9-7-0, está autorizado a final do procedimento, desça para 2.000, e ajuste no 0 no meio, com estabilidade. Ok, está para 2.000, com 1.016, realizado ele é, está 9-7-0. 0, completa final, chama aqui o Salvador, 118, decimal 95. Ok, boa noite. Boa noite, Salvador. Boa noite, Sete Zero. Boa 970, avistado, autorizado pouso, piscão no 0, 130 grau, 069. Lindo pouso, boa 970. Estou trazendo o final do procedimento, desse parabéns, meu seja, o justo nós era no meio, forma estabilizada. 224, escolta Delta, clear the Bombard 1 Ravis, down flat level 0, 70. Você sabe dizer a posição que é? Não, não sabemos a posição, o senhor deve observar o sinalizador. É o estacionamento. Não foi definido qual é a posição, apenas nos informado que haveria um sinalizador para orientar. Tá, ok, vai manter a posição por aqui, o nosso aqui. Realizado com os gols 1 ou 1. Azul 4980, está autorizado. Reporte quanto faz? Autorizado, 4980. Não poderia evitar de recebimento para dois dias. Autorização. Bora. Para 2006, o ajuste no 06 foi estabilizado. Gente, descendo 2 dias de definições, já passará estabilizado para o ajuste no 0 para 9.5. 3305, desça para 3006, o ajuste no 06, número 3 na aproximação. 3.000, 3.305. Estacionamento no pátio 3? Afirma, acabou de chegar, nós vamos prosseguir para a posição 970, obrigado. Gente. No solo 02, libere a direita, taxi Eco Fox, após Alfa e Kilo, parte 3. Observe o sinalizador para o estacionamento. Bruno 170, no solo 02, libere na pista na próxima direita, taxi Eco Fox, após Alfa e Kilo, parte 3. Observe o sinalizador para o estacionamento no parte 3. É, com Fox Alfa Kilo no Fase 3, 1-1-1-7-0. 970, Turbo Salvador Alfa. Acompanhando, formou agora que a nossa estrela está de 73, foi formando agora. Confusão. Batuno, gate 3. Livre táxi, em frente, mantém a posição antes da taxa de Juliette. Autorizado táxi, até próximo do ponto de espera, pista 90, azul 4980. Pushback em coordenação com a equipe de solo, reporte para o táxi. Passar para o táxi, seu 63, vamos atrás. Para o táxi 123, fora de 36, confirmando o garagem. Fechando a 6313, autorizado o táxi até o ponto de espera, pista 1-0. Autorizado a 6313. É 3305, reduza para aproximação, chame a torre Salvador, 118, decimal 95. Ingresso, posição 03 do Pat 1. Ingresso, posição 03, 1-1-7. Número 2 na aproximação, tráfego número 1, Airbus 320 da companhia. Aguarde autorização de pouso, reporte passando a ADA. Você pode fazer um 360 aqui pela direita, em cima da Via Serra, para evitar a continuidade da aproximação? Inicialmente negativo. Aguarde coordenação com controle. Então vai seguir, senhor. De tráfego na aproximação à sua cauda, à sua retaguarda, negativo, tanto 3305. Mantenha a aproximação. Reporte passando a DA. Positivo, senhor. Reportando a DA, tanto 3305. No solo ao solo 1. Mira direita, táxi via Delta Eco, Alfa até antes daquilo, da Juliette. Delta Eco antes da Juliette. Plan 3305, pista livre. Autorizado pouso 140 graus 07 nós. Autorizado pouso, pista 90, tá 3305. Sua posição é 05 do Pat 1. Mantém posição antes da Taxi Juliette. Mantém posição antes da Juliette para a posição da Juliette. Tá, 9551. Sua posição é 1-1. Agora está autorizado a seguir para a posição 1-1. 1-1, está. 3305 no solo ao 13, liberou a direita, Alfa, mantém posição antes da Juliette, sua posição será 05 do Pat 1. Alfa, contra Juliette, 05, 03, 03, 05. 6313, pista livre, autorizado decolar, 140 graus, 07 nós. Cristiano, 6313. Roger, continue your approach and await landing clearance. Any my Atlantic there, Associate 6224. Conforme rota do plano de voo, nível 140 até Coral, após coordena com o controle Salvador, nível 065 para pouso visual em Ilhéus. Decola da pista 1-0, curva direita, saída Coral 1 no Bravo, controle Salvador, 120.8, transponda 0220. Da 1-0, no perfil da Coral 1 no Bravo, após tirar com outro coordenador com o controle Salvador, 0-6 visual. Controle 1-2-0-8 e transponda 0-2-2-0, é o azul para a próxima sonora. Protejamento correto, reposto para o estacionar. Reposto para o estacionar. Estacionar, 3305. 3305, autorizado ingresso, posição 05, observe o sinalizador. On the ground at 17, leaving the runway next to the right, the taxi via Alpha, forming before Juliet. That's it, we're going to get in the next zone and rate, and go to Alpha, calling you before Juliet, Ocean 6224. Clear for takeoff, runway 10, 130 degrees. Clear para 2109. 120, airborne at 20, contact cover the approach, control 120, this highway. Good. Decolagem por conta de risco da R Mar, chame fora do solo, Papa Romeo Charlie Alfa Tango. Oceania 6224, tax approved, gate 04. Final da 17, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, autorizado pouso, pista 17, 140 graus, 069. Após o pouso, taxiamento aéreo, até Aerostar. Ok, vai fazer o pouso parado na 17, taxiar até a Baeté. Informação de tráfego, Boeing 737 da Gol, 8 milhas da cabeceira 10, aproximação final e ALS pista 10. Tá no visual. Noite, voo 723, uma milha do Índia Serra. Voo no 723, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, informo tráfego, Alfa Sierra 50, pousando na cabeceira 17 e após o pouso irá realizar um taxiamento aéreo. 723. Meu Charlie Alfa Tango, no sol 24, libera a direita para os hangares. Ao estacionar, frequência livre. No 723, autorizado pouso, 140 graus, 07. Autorizado pouso, 723. 779, Matango, autorização 340 para Guarulhos. Gente, agora autorização de tráfego. Guarda. Realizado aqui, aliás, na 3178. 3178, completa final, Genetor Salvador, 1-18-95. 1-18-95, tá, 3178. American 230, contact 960, frequency 126.85, if unable 125.45, have an update. 6635, 6 no solo aos 27, do BR à direita, táxi via Alfa e Kilo, agora de portão. Alfa, Kilo, agora de portão, gol, 1-9-723. Azul 4959, parte 3, autorizado em coordenação com a equipe de solo, sendo para o táxi. Autorizado em coordenação, chamando a porta para o táxi, azul 4959. Salve Salvador, boa noite, está 3 anos, 78 final e LF X-Ray. 3178, autorizado por 140 graus, 099. 30 pouso, está 3178. Gol no 723, aguarde, está aqui, aqui do lado. Foi, gol no 723. Aguarde para ingresso, gol no 723. Positivo, a gente vai ingressar daqui ou vai seguir em frente ou vai ficar parado aqui? Mantenha a posição aí na textura alfa. Ok, está mantendo a posição, gol no 723. Azul 5001, autorizado para Guarulhos, conforme a rota do plano de voo, nível 320. Após decolar, saída Salvo 1, transição Mótiva, controle Salvador 120.8, transponda 5443. Salvo 1, transição ótima. O correto, chame o profissional. Qual o local de estacionamento que não está sendo informado aqui pra gente? Então 3178, o solo aos 30, libere a direita e mantém a posição antes da taxi alfa. Observe o banco 737 da rua à sua direita. Libera a direita, mantém a alfa, então acompanhe, tá? 3178. Golo 723, está autorizado o ingresso com cautela na taxi Kilo, parte 3. Observe o sinalizador e o ATR da Azul, que realizou o pushback. Ok. É, Kilo, parte 3, observando o sinalizador e o ATR da Azul, com o 723. Correto. Vocês pegaram o começo aqui ou mais pro final ali a posição pro 723? Não temos a posição específica, apenas consta aqui parte 3. É, a gente só consegue ver o balizador. Tá chegando uns ônibus aqui na ponta esquerda, aqui do lado do Gol aqui. Só, Torre Alto 4979 está pronto para o táxi com 6868 no Teodoro, zona 63, horas e 30, alterna Aracaju. 68, 2 e 30 Aracaju? 3 horas e 30, 68, Aracaju, azul 4959. Ciente, autorizado táxi em frente, segunda direita, Indy Alpha, ponto de espera no zero. Azul 4959. Autorizado táxi em frente, Indy Alpha, sistema 2, manterá 5895, azul 4959. Ok. 3178, mantém a posição. 3178, táxi em frente, mantém posição antes da taxa Juliette. Em frente antes da Juliette, na 3178. Chama azul 5001, na posição de funcionamento é 5 Lima. Sim, 5 Lima. Chama pronto para chamar. Então, 3178, autorizado ingresso, portão 10741. Autorizado ingresso, portão 10741, então 3178. 4959, autorizado ingresso, pista no zero, decolagem, 130 graus, 079. Então, autorizado ingresso e decolagem, o azul 4959, está 10. 79 para a cota. Sideral 9979, autorizado para Guarulhos, conforme rota do plano de voo, nível 340. Após decolar, curva direita, saída Salvo 1, transição Motiva. Controle Salvador, onda 0.8, transponder 5451. Guarulhos 340, conforme rota do plano, primeira curva direita, no perfil da Salvo 1, transição Motiva. 1208, controle de saída, 5451, transponder, sideral 9979. Cortejamento correto, acude pronto para chamar. Ok, está pronto para acionamento, sideral. Autorizado acionamento, sideral 9979.